A equipe Mega Doidão está na área. Enzo Anderson, Júnior Alves, Manduca, Dinho, Black Pancadão, Bodão, Bola, Evandro da Saveiro Pressão. Esta é a equipe Mega Doidão. Apresentando Uno Mega Doidão, o som que vem pra fazer você dançar. Do início ao fim, Uno Mega Doidão, batendo forte com pressão. Vamos lá, Manduca, bota o Uno Mega Doidão no 14. Faz o rock acontecer. E nas produções, os irmãos Caio e Cássio. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. A safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Uno Mega Doidão, aqui o som bate forte. Tá trancada dentro de casa, parecendo o bicho do mato. Hoje que seu pai te liberou, não pensou duas vezes, vai sentar no saco. Os meninos que tá minha mão, violou com ela nas ideias. Chamou a novinha no ar, nós vamos pra onde? Baile de favela, lá, porque é baile de favela. E você sabe disso, a menina tá me conceita, que o menino vai tacar no pito. A menina tá me conceita, que o menino vai tacar no pito. Foi eu e duas mina com a resenha reservada. Optaria, Uno Mega Doidão, batendo forte com pressão. Optaria, ô cachorrada. Foi eu e duas mina com a resenha reservada. Optaria, ô cachorrada. Optaria, ô cachorrada. Olha a história, olha como que foi, foi assim, ó. Quando eu fiz o convite, do nada ela topou. Uma olhou pra outra e falou, claro que eu vou. O teu táxi vai te buscar, vou preparar a bebida. Essa resenha vai ser a melhor de nossa vida. Tranquilão, no baile da comunidade, só tocava R7 e as piranha à vontade. Avistei uma novinha, já convidei pro debate. Quando eu dei drink pra ela, a coisa ficou de verdade. Quando abriu a catuaba, começou a sacanagem, a sacanagem, a sacanagem. Ela ficou safadona, eu fiquei cheio de maldade. Cheio de maldade, cheio de maldade. Vou levar lá pro barraco pra começar o combate. Pra começar o combate. Pra começar o combate. DJs Caio e Cássio. Eu vou fuder com ela muito louco de selvagem. Eu vou fuder com ela muito louco de selvagem. Eu vou fuder com ela muito louco de selvagem. Eu tava tranquilão no baile da comunidade. Só tocava R7 e as piranha à vontade. Avistei uma novinha, já convidei pro combate. Quando eu dei drink pra ela, a coisa ficou de verdade. Quando abriu a catuaba, começou a sacanagem, a sacanagem, a sacanagem. Ela ficou safadona, eu fiquei cheio de maldade. Cheio de maldade, cheio de maldade. Vou levar lá pro barraco pra começar o combate. Eu vou fugir com ela, muito louco de seu pai. Ela me chamou no Face e falou que quer me dar. Responde assim pra ela, então pode encostar. Mas se prepara, novinha, de hoje não vai passar. Vou te levar pra minha casa e o clima vai esquentar. Ah, ah. Este é o Uno Mega Doidão fazendo onda. Na hora da treta, tu senta, tu quica. Quando tu gozar, não pode parar. Na hora da treta, tu senta, tu quica quando tu gozar. Mentidas ordinárias. E os que sofria hoje estão dando risada. Assina, não tô nem aí pra nada. Tanto de tarde passado mudaram meus atos da autoridade. Ninguém de nós desfazia, hoje chora implorando uma oportunidade. Só no jet de nave eu matei os nove, é pobinho de fato. Esse menor tá no corre, cê sabe quanto vale aquele carro. Calma que eu vim pra ficar, pode se acostumar que nós estamos chegando. Quem não quiser enxergar, pode se afastar que nós tá embaçando. Chama as cretinas aqui e pergunta qual era o motivo da graça. Com certeza não sabia que o caçador viraria caça. Tô tranquilo, tô pelo certo. Envolvido só nos progresso. Mundão girou e foi porque eu quero uma melhora pra quem tá por perto. Tá tranquilo, tô pelo certo. Envolvido só nos progresso. Mundão girou e foi porque eu quero uma melhora pra quem tá por perto. Farra, noitada, é tudo pra essas meninas. Bebida e gandaia, é pouco e ainda por cima. Dançam de um jeito difícil de explicar. Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar. Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar. Tamo união, de grave com som. Elas, jogar o bumbo no chão. Jogar o bumbo no chão. Vamos lá, Manduca. Bota o Uno Mega Doidão no 14. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro? Cada produção é MC milionário? Não tô te entendendo. Só para as meninas que sabem como faz. Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás. Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás. Meninas que sabem como faz. Menina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás. Menina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás. Devagar, sensualiza e me faz delirar. Em uma casa, me estiga e já vem me mamar. Eu gosto dessas meninas que não fazem mistério. Que só pelo olhar já entende o que eu quero. Só para as meninas que sabem como faz. Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás. Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás. Só para as meninas que sabem como faz. Olha pro DJ Pereira, vai e joga pra trás. Olha pro DJ Pereira, vai e joga pra trás. Foi olhar no baile que ela dançou. E como sempre todo mundo olhou. Foi lá no baile que aconteceu. Ela parou e me chamou eu. Ô novinha, ô novinha, cê é tudo de bom. Coco batom, oh, oh, oh, oh, oh. no chão, dá uma lapada no chão. Mais safada, e eu com cara tipo de quem não quer nada. Uno Mega Doidão, equipe Mega Doidão fazendo a festa da galera. Entre quatro paredes, pela escuridão, caiu na lábia e provou minha intenção. Não te esqueci, e desde o tempo de criança. Mega Doidão. E amei alcançar o teu maior objetivo. Na base do grupo Maminal, teu amigo. Tudo de grife é o traje desse menino. Com céu azul, o destino foi matar de Ilha Bela. Só de avistar, todas as mulheres são belas. Disse pra ela que eu sou a fera. Acho que ela, o castelo da Cinderela. Acho que ela, o castelo da Cinderela. Acho que ela, o castelo da Cinderela. Acho que ela, DJs Caio e Cássio, para o seu som automotivo. E aí, DJ Jorginho? Tá ligado, né, pai? Isso foi a Jack Daniels. Levantou satisfeita, né, mulher? Vamos lá, Manduca. Bota o Uno Mega Doidão no 14. Joga esse monte de M pra cá. Esse é meu melhor talento. Você pode me ligar mais tarde. Deixa comigo que eu vou te ligar. Tô querendo mais dinheiro agora. Não tô querendo me relacionar. Focado nos campos, hoje foi só pra lembrar que esse é seu único encanto. E seu bicho pode par contra o M Nato, como nem bem gastou. Contra o M é claro, música doidadão. 4M rodeado de mulher do lado. 4M é fato, Caio e Cássio Produções. 4M Nato, como nem bem gastou. Fato que são M's bem bolado. DJ Ericles, de Presidente Médici Rondônia. Olha que o JR vai mandar, hein? Desse jeitinho. Vai. Oxi. Este é o Uno Mega Doidão fazendo onda. Ó o beat movimento, ó. Vai. Tipo Bob e Hermina, vou

passageiro. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez este cara de carente, é o Uno Mega Doidão fazendo onda. Comecei a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, mas se vê por aí. Alterada, na hora de jogar sal na gata, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Mas se vê por aí, mas se vê por aí, mas se vê por aí, mas se vê por aí. Fazendo a sua direção. Alterada, na hora de mandar sal na gata, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Mas se vê por aí, mas se vê por aí, mas se vê por aí, mas se vê por aí. Alterada, na hora de mandar sal na gata, a menina meteu o pé pra casa, mandou um recadinho pra mim. Mas se vê por aí. Mas se vê por aí, mas se vê por aí, mas se vê por aí, eu sei o avião. MC Nandinho e MC Negupá. Alô Negupá, eu sou Negupu. Pra fazer você dançar do início ao fim, Uno Mega Doidão, batendo forte com pressão. Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Tá rolando amor, um encontro de metades, a rosa e o beija-flor. É amor, é um encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Esquinão do gesso. É um encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Sorriso dela pra você.